E aí, Stat Funk? Chama que tá tendo, fio. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. É, tudo começou assim. Nem olhava para mim. E o naipe do neguinho. Não te convencia. Mas eu já sabia. Que isso tudo ia mudar. Não virei bandido. Mas tô envolvido. Picadilha semelhante. Tô de jet de lala. Nos progressos tô quietinho. Não preciso me mostrar. Ligação, ligação do Viotão. E eu tava no enquadro. O sorriso da minha gatona ficou quase, quase galho. Eu saquei, saquei com o tal do clonado. E o brilho das cordas faz cego enxergar. Tô com passada quebrada. Sabe, sabe, quer ver PH no regente do Anara. Nós gastou um carro popular. Aí voada no palácio. E boyzão não precisa nem gritar. Então manda, manda inveja pra lá. Manda o recalque pra lá. Manda o recalque pra lá. E perto de nós que não pode ficar. Manda inveja pra lá. Manda o recalque pra lá. Manda inveja pra lá. E perto de nós que não pode ficar. Lá lá lá lá lá lá. Nem olhava para mim. E o naipe do neguinho não te convencia. Mas eu já sabia que isso tudo ia mudar. Não virei bandido, mas tô envolvido. Picadilha semelhante. Tô de jet de lala. Nos progressos tô quietinho. Não preciso me mostrar. Ligação, ligação do Viotão. E eu tava no enquadro. O sorriso da minha gatona ficou quase, quase galho. Eu saquei, saquei com o tal do clonado. E o brilho das cordas faz cego enxergar. Tô com passada quebrada. Sabe, sabe, quer ver PH no regente do Anara. Nós gastou um carro popular. Aí voada no palácio. E boyzão não precisa nem gritar. Então manda, manda inveja pra lá. Manda o recalque pra lá. Manda o recalque pra lá. E perto de nós que não pode ficar. Manda inveja pra lá. Manda o recalque pra lá. Manda inveja pra lá. E perto de nós que não pode ficar. La la la la la la la la.